pode descer mais um. Me traga uma gelada e uma dose de pitu. Vou cair na noitada, o bar agora é minha casa. Meu nome agora é Desmantelho, o sobrenome é Cachaça. Me apaixonei por um cara que só queria de segunda a quinta-feira. E de sexta a domingo eu sozinha com a Netflix. E ele variando nos bares bebendo uísque. Mas eu cansei de ser besta, vou sair tomar gelada. Só volto segunda-feira, vou virar desmantelada. Ô garçom, pode descer mais um. Me traga uma gelada e uma dose de pitu. Vou cair na noitada. Agora é minha casa, meu nome agora é Desmantelho, o sobrenome é Cachaça. Ô garçom, pode descer mais um. Me traga uma gelada e uma dose de pitu. Vou cair na noitada do bar, agora é minha casa. Meu nome agora é Desmantelho, o sobrenome é Cachaça. Anota aí que essa é sucesso. Estourou, meu filho. Porque caí na besteira, me apaixonei por um cara que só queria de segunda a quinta-feira. E de sexta a domingo eu sozinha com a Netflix. E ele variando nos lares bebendo uísque. Mas eu canso de ser besta, vou sair tomar gelada. Só volto segunda-feira, vou virar desmantelada. Ô garçom, pode descer mais um. Me traga uma gelada e uma dose de pitu. Agora é minha casa, meu nome agora é Desmantelho.